Salve, salve, coelhada! Decadentes número 410. Numa semana em que enfrentamos o Bragantino na terça-feira, gostaria de falar que eu já esqueci como é que foi o jogo de terça-feira, mas infelizmente não tem como isso acontecer. Eu sou Jairo Viana e estão aqui comigo os culpados de sempre. Menino Thales Maciel está no trânsito ainda, mas vai chegar a qualquer hora dessa ou então antes. Eu sou Jairo Viana e Lucas Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite. Eu acho que uma das coisas mais tristes desse jogo foi que acabou a mística da camisa nova, né? Agora, a América podia aproveitar que tá chegando outubro, lançar uma camisa para outubro rosa, para ver se a gente consegue de novo ter uma mística de uns 3 jogos, 4 jogos invictos com outra camisa, né? Vamos ver. É isso aí, vamos lançando camisa. Se cada camisa produzir 3 jogos aí de bons resultados, não tem problema nenhum. Pode soltar a camisa que a gente compra. Felipe Deleucas, enquanto o menino Thales não chega, dê seu boa noite e já encomenda aquele resumo pra gente do jogo de terça-feira. Ah, boa noite. Esse jogo de terça-feira foi um jogo que eu, infelizmente, não assisti na totalidade, né? Foi até a primeira partida que eu perco no Independência e desde acho que o início de 2021. Infelizmente, o meu horário de trabalho complica, já que eu pego o serviço 3 horas da manhã, um jogo que começa às 9h30 não é plausível. E acho que a América estava no mesmo pique que eu estou às 9h30 da noite, em que eu geralmente estou dormindo, então esse horário já estava bastante sonolento. O time do América entrou nesse pique de sono. Foi um jogo bem... Conseguiu agredir, o Bragantino teve a bola, fez mais ou menos o que quis ali. A sorte é que eles não estavam conseguindo criar muita coisa, ficou até parecendo aquele jogo da Sul-Americana, em que eles vieram pelo empate, estavam meio que segurando ali, sem ter susto lá e sem assustar tanto a gente. Só que nós demos o azar da lesão do Matheus Henrique, que sentiu a coxa numa jogada que ele tenta até, era ofensiva, né? E aí entrou o Daniel Borges, e na primeira jogada do ponta deles em cima do Daniel Borges, ele consegue cruzar a bola sem nenhuma dificuldade. O Cavicchioli acaba espalmando a bola, e o Éder, que não estava prestando muita atenção e que devia estar marcando, deixou o atacante deles livre para empurrar e fazer 1-0. Nós continuamos sem agredir, um jogo bastante complicado. Confesso que eu não sucumbi ao intervalo, acabei dormindo. E quando eu acordei, às 2h55 da manhã do dia seguinte, eu olho as mensagens do grupo e vejo que o Mastriani estava entre os colatina da partida. E eu fiquei um pouco sem entender, até ver os lances e perceber que, entre as coisas que aconteceram no segundo tempo, para além do Bragantino continuar com a posse de bola, teve um pênalti perdido do Mastriani ali no finalzinho da partida, e para piorar, a gente consegue tomar um segundo gol numa falha do Cavicchioli, que, falhou nesse segundo gol. No primeiro, até respondendo ao Adolfo, eu não acho que ele tenha falhado, até porque não tinha muito o que fazer, ele tinha que ter saído na bola e espalmado. Talvez ele com mais confiança poderia ter tentado agarrar essa bola, mas não achei que foi falha, mas o segundo não tem desculpa. Ele acaba tendo um posicionamento meio perdido ali, ele não está nem bem posicionado para o lance e acaba aceitando uma bola que era de defesa até relativamente fácil. Não foi o que cravou a derrota, mas com certeza atrapalhou ainda. Se a gente tinha alguma chance remota de empatar a partida, ele foi pro água abaixo, até porque estava bem no finalzinho da partida também. Que beleza! Melhor resumo foi de quem dormiu, essa é a verdade. Que coisa triste, viu? Bom, vou começar aí. Nosso amigo Dr. Adolfo Parinhas já está começando aí, dando uma porrada logo de cara para já ser polêmico. Dr. Adolfo pergunta: vamos ficar na Série A ou não? Felipe, sei que não viveu o jogo de terça-feira com a gente lá em campo, não viu o desânimo e a pasmaceira que esse time foi na terça-feira. Vamos ficar na Série A ou não? Olha, assim, milagres podem acontecer. E é aquela história, a julgar pela fase dos vários times que tem por aí, eu consegui facilmente encontrar 9 vitórias no nosso calendário até o final da temporada. Não sei como. Né? Facilmente, assim, é uma palavra complicada nesse momento, viu? Mas é aquela história, né? O problema é que dessas vitórias eu também acreditava que a gente ganharia do Cuiabá, e era um jogo extremamente ganhável que a gente acabou entregando um empate. E o jogo contra o Bragantino também era um jogo ganhável que a gente não nem competiu. Então, que há partidas suficientes para a gente conseguir conquistar as 9 vitórias que faltam, dá. O problema é que a gente tem deixado partidas ganháveis passar, né? E a gente não parece que está numa fase muito boa e o plantel é ruim. Então, tipo assim, igual o Bustos fez o possível para armar o time com os laterais que tem, colocando Rodriguinho e Matheus Henrique. Deu azar de um machucar, ele teve que colocar uma das outras opções que a diretoria colocou para ele nesse elenco aí e mostrou que é uma pessoa que não tem a menor capacidade de estar jogando uma Série A. Então, assim, não tem muito o que fazer, né? É aquela história, você tem seu elenco é repleto de jogador ruim, você não tem como ficar improvisando Deus e o mundo ali para não deixar os caras entrar. Uma hora eles vão entrar porque quem tem, e aí custa, né? E foi o que aconteceu, custou. O fato de ter tido que entrar com o Éder, que o Avelar não pôde jogar, de ter tido que colocar o Daniel Barros, que o Matheus Henrique chutou, custou a gente um primeiro gol. Talvez se a gente segura ali o ímpeto deles no primeiro tempo, no segundo tempo conseguisse com alguma reação, algum brilho, mas saindo atrás nesse time aí que já tá complicado, é difícil, né? Então, tem muito... Deixa eu pedir ao pessoal que está nos ouvindo aí, mandem aí nos comentários, para vocês, nós já caímos, não claramente, matematicamente, nós não caímos, mas vocês acham que já estamos rebaixados ou não? Coloquem aí nos comentários para a gente acompanhar aqui. Lucas? Eu só discordo de uma coisa, assim, eu não acho que o nosso elenco é pior do que outros que estão fazendo campanhas melhores do que as nossas, assim. Eu não acho que o nosso elenco, peça por peça, ele é pior do que um Cuiabá, por exemplo. Eu não acho que a gente fica atrás de um Goiás, por exemplo. Né? Eu não acho que é por peça, especificamente, que a gente está na situação que está. Eu acho que é muito por uma sequência de... Eu acho que também é por elenco, mas a gente poderia, com esse elenco, estar fazendo um papel melhor. Eu acho que o trabalho do Mancini para o Campeonato Brasileiro esse ano demonstrou-se muito ruim. Né? Para você ver... a gente ganhou do São Paulo, a gente ganhou do Santos, a gente abriu 2-0 para cima do Cuiabá e tomamos um empate, e a gente ontem, mesmo numa partida muito ruim, poderíamos ter saído com um empate se não fosse um pênalti perdido pelo Mastriani. Então seriam pelo menos 4 jogos invictos, vamos colocar assim, mas não existe se, né, no futebol. A gente deu o empate para o Cuiabá e a gente perdeu para o Bragantino. Então acho que nesse momento tá faltando um pouco de vontade, acho que deve estar difícil de fazer os atletas acreditarem. Eu não acho que a gente já caiu, por mais que eu sou da galera aqui do Decadentes, eu normalmente sou pessimista, só que eu acho que a situação é muito crítica. E o que vai fazer? Eu não acho que se a gente perder para o Vasco, a gente já caiu também. Eu acho que o que vai fazer a gente cair ou não até o final do ano é os caras demonstrarem vontade. Eu acho que tá faltando vontade mesmo, né? Tá faltando... os caras acreditarem, darem aquele carrinho, aquela energia que a gente viu contra o São Paulo, né? Que depois do 2-0 sumiu contra o Cuiabá e não apareceu com o Bragantino. Então não sei o que acontece nessa oscilação de ímpeto, né? Do elenco, vamos dizer assim. Eu acho que o jogo contra o Bragantino foi fim de festa total, principalmente por conta de como a gente vinha, né? A gente vinha de bons resultados, e por mais que o resultado contra o Cuiabá não foi o melhor, a gente deu uma esperança, abriu um 2-0. Aí volta para um jogo em casa, num horário merda, mas toma um cacete como foi. Né? Então, assim, eu não acho que a gente caiu, não acho que é o próximo jogo que vai decidir o que a gente cair, mas se a gente sai desse, não perde do Vasco e consegue buscar um resultado ok ali contra o Cruzeiro, a gente ainda está na luta. O problema é quando a gente está voltando para a batalha, assim, o time volta com essa sequência de resultados não tão bons. Então, vamos ver, mas não acho que é o elenco especificamente, eu acho que foi... O que foi feito ao longo do ano, os erros que o Mancini principalmente cometeu, né? Eu acho que o mais crasso deles, assim, naquele momento que ele achou um time para jogar fechadinho ali, para conseguir buscar os pontos, ele foi voltando com a galera dele, né? Voltando com o Ale, voltando com o Juninho, nada, não falando nada do Juninho, ele não é ele o culpado especificamente, mas assim, ilustrou um pouco disso, voltou com a teimosia, voltaram os resultados ruins. O América, a diretoria mantendo o Mancini por conta da Copa do Brasil da Sul-Americana, e nesse momento agora o Bustos está tentando, até achou uma formação ali que a gente conseguiu buscar mais uns pontinhos, mas a gente não sabe se vai ser o suficiente, infelizmente, né? Eu concordo contigo, eu não acho que é uma questão de elenco, vai até no que o Rolon colocou aí, que inclusive o clube abriu os cofres aí para dar bicho e essas coisas que aí você pode concordar ou não, mas que deveriam motivar o jogador. Só que é o seguinte, eu particularmente estou totalmente desacreditado do time. Eu não consigo ver as 15 rodadas que faltam e nessas 15 rodadas ver 27 pontos, 9 vitórias, cara. Ah, porque, né, se ganhar 8, não sei o que, empate, gente, eu também não consigo ver 8 vitórias. E o meu argumento não é numérico, o meu argumento é o que se viu na terça-feira. tá? O time jogou com uma apatia. Sinceramente, nós vimos 90 minutos numa roda de bobinho. O Bragantino fez 90 minutos numa roda de bobinho. Jogou como quis, quando quis, da forma que interessou e fez 2 gols. Com direito à falha do nosso goleiro. E um pênalti perdido, que cá entre nós, para mim, não foi pênalti, nós vamos discutir isso aqui, e que foi perdido. Ou seja, esse desânimo do time, sabe? Essa falta de vontade, essa falta de garra, essa falta de agarrar a vitória mesmo, que a gente viu contra o Cuiabá também, que não me faz ver 9 vitórias aí. Possível? É claro que é possível. Futebol é bonito é por causa disso. Porque futebol, tudo permite. Mas o jogo de terça-feira me desanimou muito, mas desanimou muito mesmo, sabe? É igual eu falei, que não é uma questão de números. É uma questão de você não ver no time uma vontade de tirar o América dessa situação, sabe? Você vê os caras entrando e não tem ninguém para falar, meu, ó, vamos arrumar um time aqui, sabe? Porque... Ah, isso é papel do técnico. É papel do técnico até o juiz apitar. Porque eu sou de uma teoria que depois que o jogo apita, quem manda é o jogador lá dentro. É ele que tem que se organizar, é ele que tem que entender como é que o jogo tá acontecendo, entendeu? O tal do Capixaba lá tava deixando um quarto de campo atrás aberto pra gente jogar. Mas nós não jogamos por lá, por exemplo, sabe? Então são certas coisas que eu acho que o jogador tem que ser capaz de entender também dentro de campo como é que o jogo está indo, né? E no segundo tempo que o Felipe aí dormiu e dormiu bem dormido, eu vou falar com você o seguinte, chegou no momento que já não tinha lateral, já não, a gente já estava jogando com 4 pontas, 1 centroavante, eu já não sabia qual era o sistema de jogo mais, e futebol para mim é estrutura. O time tem que ser estruturado. Não necessariamente você precisa ter craque, mas o time tem que ser estruturado, ele tem que ter um esquema de jogo, ele tem que ter uma, sabe, uma visão de jogo, um plano de jogo. E a gente não teve isso contra o Bragantino, e depois que nós tomamos o 2x2 contra o Cuiabá, acho que é quando depois a gente tomou um do Cuiabá, a gente se perdeu em campo. Eu canso de falar isso com o Felipe, com o Lucas, com o Thales em campo. Eu falo lá, nosso psicológico já foi pro sal, entendeu? E terça-feira, mais uma vez isso, nós tomamos um gol. Tudo, e o time vinha até razoavelmente bem fazendo um jogo parelho com o Bragantino, fazendo um bom jogo até, tomamos gol, loucura. Aí começa Juninho na ponta direita, começa a turma a subir, começa os outros a descer, quando você assusta tá Maidana levando, armando o jogo lá na frente, sabe? Então, para mim, isso é uma falta de estrutura, do sentido de que cada um saber quando joga, como joga, né, ali na distribuição do time em campo, e cabeça fria. Não é porque você tomou um gol que o mundo acabou, não, você entendeu? Você tem que, né, você tem que se centrar e o jogo continua. Nós tomamos o primeiro gol com o quê? Com uns 20, mais ou menos? Foi, não foi? Não, foi, tipo, um pouco mais. Foi um pouco mais? É, mas foi tipo isso. É, foi tipo isso, 20, 30, né? Cara, tem jogo pra caramba ainda. Tem jogo pra caramba. É, 36, então foi distorção temporal. Eu achei que tinha sido por volta dos 20 e poucos, mas 36. Cara, tem jogo pra caramba à frente. Tem jogo pra caramba. Toma um gol. Calma, vamos acreditar no nosso plano de jogo até o técnico mudar isso e vamos seguir em frente. Então, assim, eu vou falar com vocês. Pra mim já caiu, infelizmente. O que não quer dizer que eu não vou estar lá todos os jogos, eu vou estar lá, vou torcer. Claro que eu quero que se salve, claro que eu quero que a gente ganhe todos os jogos, mas eu não vou me iludir mais, não. Eu vou para curtir os amigos, vou para curtir o América, vou para curtir uma Série A, mas eu não me iludo mais, não. Eu não vou me iludir mais, não. E olha que no último programa, vocês lembram que eu falei, pelo menos a zaga parece mais arrumada, né? A zaga, pelo menos isso parecia funcionar um pouquinho melhor, e até funcionou até os 36. Até os 36 a gente estava ali com a zaga funcionando, mas, né, tomamos um gol bobo de novo, né? Então, isso me desanima, viu? Isso me desanima bastante. Eu acho que, assim, eu não acho que era o momento para a diretoria, enquanto papel de diretoria, entregar os pontos, nem nada desse tipo, não. Mas eu acho que era o momento de... Já estão escolhendo qual mando de campo que vai vender, rapaz. Você acha que não? Ainda vão vir com aquele papinho ainda de vamos salvar o caixa do clube, não sei o quê. O caixa que esse povo aí mesmo fez errado, gastou dinheiro à toa, errado. Mas agora tem que recompor mesmo. Mas eu digo assim, eu digo em relação aos atletas, né? Tipo assim, é prometer bicho alto mesmo, na medida do possível e tudo. Mas o que eu tô falando é que eu não acho que é o momento deles jogarem a toalha, mas era o momento de colocar alguns caras para jogar mais, para pensar já no ano que vem. É pensar se o Bustos é o técnico do ano que vem, considerando a Série B. É colocar o goleiro uruguaio, pensando se ele vai ser um cara para a Série B. Já é um desses meninos da base mesmo, deixar o Breno mesmo, mais titular, se for o caso, já pensando no ano que vem para uma Série B. Assim, porque se ficar, vai ser com esses caras que vão salvar a gente, né? E se cair, tem que ver com quem que a gente pode contar no que vem. Já era o momento de falar assim, Paulista, Boi Bandido, cara, obrigado, tá? Valeu. Mas não, bom treinar em horário separado. Vocês querem treinar? Tem contrato até o final do ano, mas a gente se não quiser. Vai aproveitar mais você. Fazendo questão nossa, se quiser. Pagar tá o treinando. Salário, que é obrigação nossa, mas... enfim, conversar com os caras assim, falar assim, Ale, cara, valeu, obrigado pelos anos prestados, mas eu sei que você tem contrato, mas... Fala pro seu empresário bater um gancho aí, ver se não arruma a Tailândia da vida pra você aí, a gente libera. Assim, eu acho que era o momento pra já começar a fazer esse planejamento, sabe? Porque se for deixar pra dezembro, eu acho que vai ficar mais difícil. Nessa eu até acho, porque, e assim, o contrato do Bustos, pelo que falaram, vai até o final do ano que vem com cláusula de redução salarial se vier pra Série B. E ele é um treinador que é muito conhecido por ser muito bom em montagem de elenco e garimpar mesmo mercados, de conseguir jogadores, de certa forma, desconhecidos e tudo. Ele tem uma inserção boa com a questão de observação. Ele foi muito importante nos dois times dele lá no Equador, né? Tanto o Barcelona quanto o time deles antes. Foi justamente observando as divisões inferiores, divisões inferiores de outros países. Ele conseguiu achar jogadores que foram importantes nesses times que não estavam no radar de time nenhum lá. Então eu acho que isso é muito importante pra gente, que independente, assim, na Série B a gente vai ter que achar esse tipo de pessoal, e voltando pra uma Série A depois, a gente também vai garimpar nesse mercado. Então ele é um cara que pode ser importante. Ele é um cara que meio que se adapta, ele não tem exatamente um estilo, ele é pragmático nesse sentido, que de certa forma também ajuda. A questão é que o trabalho dele não é ruim, é que ele pegou um bonde andando com um elenco totalmente desmotivado, um elenco quebrado, tipo, desinteressado mesmo. E o Mancini, infelizmente, deixou até arrasado. O Mancini não deixou um time diferente do que ele deixou pro Marquinhos Santos, que tinha um time com um padrão muito bem definido e muito bem executado, que dava para levar. Ele deixou um terra arrasada, você não tinha o que tirar. Ele pegou a defesa que tomava quase 3 gols por jogo, de média. Gente, rodada 24 amanhã. Nós não sabemos quem que é nosso goleiro. Então, assim, amanhã, 25 de setembro, e nós não sabemos quem que é nosso goleiro. E aí a gente tem que ver. O que eu falo é que a diretoria tem muita culpa, e é o que o pessoal às vezes não coloca. Eles tiveram muitos acertos dos exteriores, mas tiveram erros. O problema deles foi aquela coisa que a gente fala de não conseguir reconhecer os erros, porque tanto em 2021 quanto em 2022, os erros na montagem de elenco no início do ano foram grandes. Acontece que tanto em 2021 quanto em 2022, a gente conseguiu corrigir isso no meio do ano, para conseguir ter uma arrancada que deixou a gente nas condições que a gente deixou. E esse ano, a gente não só insistiu no treinador, que não tava, que já vinha com a setinha para baixo. Deixa eu só fazer um adendo. 21, nós tivemos um fato novo. Zárate. Sim. 22, nós tivemos um fato novo. Quem? Benítez. E o time engrenou. O time engrenou. O time pegou uma estrutura, né? E esse ano nós não tivemos fato novo ainda. O fato novo foi o Burgos, o fato novo foi o Casares, o Kaiser, assim, não dá, esse ano foi mal feito, a gente não conseguiu, a diretoria demorou muito, não fez a troca de treinador tão, por aí, a gente fez uma troca de treinador ano passado, assim, percebeu que o Marquinhos Santos já não ia dar nada, que tava entrando água no barco, mandou o Marquinhos Santos, tipo assim, não tinha nem tanto resultado ruim, e falando que o elenco tava com ele, o elenco tava, só que era o nosso líder de grupo, foi reclamado da demissão, falou que eles gostavam muito do Marquinhos, que era pra dar chance, mas a diretoria viu que o negócio não tava andando. Com o Mancini, aí eles já tiveram medo. Era a mesma situação. Tinha o respaldo do grupo, o grupo gostava dele, só que o sinal estava para baixo, estava mostrando que não ia, que não ia recuperar. Eles foram insistindo, até ficar tarde demais. E as contratações que fizeram nessa metade de ano foram ruins. Elas não consertaram erros. A gente, por exemplo, a gente teve o erro de lateral direito, que a gente deixou o Cássio. A nossa ida ao mercado na janela foi horrorosa. Assim, não tem como defender, não, cara, sinceramente. Tanto é que a gente contratou todo mundo e as opções que a gente está tendo para resolver os problemas são todas que estão no elenco. Que a gente está vendo aí, quem resolveu a lateral direita foi o Matheus Henrique, quem resolveu a lateral esquerda foi o Rodriguinho, quem resolveu o meio-campo foi o Breno, quem está pegando ali o ataque é Mastriani e Azevedo ou o Rodrigo Varanda. Tipo, ninguém que chegou e falou assim, ó, pum, resolveu. Foi o Júlio que resolveu um pouco mais a zaga, além do Danilo Avelar indo para a zaga também. Então, assim, e que por causa disso ganhou um banco. Então, assim, a questão é essa. E a gente, as contratações que fizeram no meio do ano foram aquelas contratações meio desesperadas, sem rumo, sem norte. E aí errou, aí foi mais ou menos o estilo das contratações de 2016. Trouxe uma baseada de gente ali que trouxe por trazer, porque estava faltando, porque eu vi que o negócio já tinha degringolado. E é um pessoal que não está ajudando. Então, assim, eu acho que o Bustos tem feito o possível, mas é aquela história, vai ser complicado. Ainda dá, ainda acredito. O problema é que se fosse o Lisca para poder motivar a galera, era melhor. O Bustos não é exatamente um treinador motivador. A pegada dele é outra. E a gente hoje precisa de um cara que é motivador, assim. A gente não tem isso como treinador. Nosso comissão técnica permanente Giacomini também não é um motivador. E você pega ali o nosso capitão, também não é um motivador. Então, assim, a gente não tem como tirar isso. Né? O Giacomini é um desmotivador, né? Porque você desmotiva só de ver a lata do caboclo. Olha quem chegou. Você me mandou o seu percurso aqui do Expo, eu ia acompanhando. Eu só queria dizer para você que você é muito ruim de roda. Você é lento. Você tava voando abaixo de velocidade de cruzeiro. Mas sou, ué. Tem família para criar, bicho. Tem responsabilidade. Sei. A única coisa que pode me matar, a única coisa que eu posso morrer é pelo América, que é de infarto. Agora, dirigir é devagar, então, cara. Então já chega falando o seguinte. Para você, o América já caiu? Já caiu. Argumente. Eu não tenho dúvida disso, não. Caiu. Não há, a turma lá não tem tesão de permanecer na Série A. Não há um motivador, não há nada. Não há nada, não, sabe? Não adianta vir com esse papo que dinheiro, prêmio, não. Esses caras não estão... Bicho, depois que o capitão do time fala que vai correr por causa de um jogador que vai encerrar a atividade, esse jogador não tem a menor identificação com a gente, com a América, porra, bicho. O cara tem que correr pelo time que paga o salário dele, pelo torcedor, e não por um colega de profissão que vai se aposentar, vai se fuder. Nós caímos lá atrás, nós não caímos semana passada contra o Bragantino, não. Vocês já devem ter falado bastante do jogo. Não, nós caímos lá atrás, já era. Pra quem, eu vi, não sei se vocês assistiram o jogo de São Paulo e Flamengo agora, mas, bicho, é outro futebol, não é o que o América vem apresentando, sacou? Os caras com a vontade do cacete. Nós estamos falando de um Flamengo que é campeão de tudo, né? Nos últimos anos é campeão de tudo. E no tesão do cacete. E a gente aí nesse marasmo. E aí o marasmo vai até para outros setores. Você pega amanhã um jogo, 8 horas da noite. Torcida do Vasco esgotou o setor dela. Nós não temos nada para levar o torcedor. Absolutamente nada. Não vai dar 1.500 amanhã. Não vai dar 1.500 amanhã. É. Do nosso lado, né? Sim. Não vai dar. Olha que coisa complicada, né, gente? Porque, pô, segunda-feira, um jogo aí atrasado, um jogo que, quer dizer, se isso não é uma confissão de que a própria diretoria não acredita na permanência, eu não sei o que que é, não. Vocês não têm essa impressão, não? Olha, a impressão que eu tenho é que se a diretoria tivesse tempo hábil, eu tinha vendido o mando de campo desse jogo. penso igual. Não, mas fizeram basicamente isso, porque... Ela tá documentando que ela foi olhar a questão do ingresso, que a tia dela tinha pedido pra ver quanto que comentava pra comprar e tudo. Então, peraí, o ingresso do torcedor do Vasco tá mais barato que a nossa. E tava, ele libera mais. Então, assim, é certeza, vai estar mais cheio a torcida deles do que a nossa. E aí não fizeram uma campanha de entrada dupla, tripla, de não sei o quê. Não, tipo, assim, tá mais barato lá pra quem vai comprar o setor do Vasco do que do América. E pra gente não tem nenhuma gracinha. Literalmente, ó, eu sei que a face tá ruim aí, mas. Cola aí, vem sofrer com a gente. Então. Não é, mas do fundo do meu coração, melhor coisa que eles fizeram. A gente não reclama tanto de ter torcedor infiltrado do nosso lado. Bicho, então nós agora fizemos certo. Coloca lá mais barato mesmo, o nosso lado, preço normal. Pelo menos essas casas. Né? Eu podia colocar mais barato para eles. Não, o problema não é esse. O problema é podia colocar uma entrada dupla, uma entrada tripla, sei lá, alguma coisa para trazer o torcedor pro campo. Né? Porque, o nosso problema é levar o torcedor pro nosso lado. Vai ter 5 mil mais do que de vocês aí. Então, assim, se você quiser vir, venha, mas só vem. Mas do jeito que tá, do jeito que nós estamos no campeonato, se você, qualquer tipo de promoção que você fizer, você não vai levar o torcedor do América, né? O torcedor do América não vai. Não tem coré. Pois é, não sei. Eu acho que o acesso duplo, triplo, hoje ele não serviria a nenhum outro tipo de, de, para levar mais gente, mas eu acho que, a gente deveria fazer alguma coisa para tentar levar de novo o torcedor, porque não fazer nada também é foda. Eu acho que é uma confissão violenta de agora vai ser isso aí mesmo. Como diz você, só não vendeu o mando porque não deu tempo, mas um Botafogo eu já acho que já vai para Juiz de Fora, hein? Já. Andrezinho falou que só volta contra o Botafogo. Eu acho que vai ter que voltar lá em Juiz de Fora, viu? Também acho. Aí, acho que é aquela história, né? Se a gente emenda as vitórias, reduz a posição para... Ganhando do Vasco amanhã, ganhando do Cruzeiro e beliscando um resultado positivo contra o Fortaleza, aí reduz aquela diferença de pontos ali para fora da zona, eu acho que dificilmente eles vão colocar o Botafogo fora. Porque o Botafogo não é que tá numa fase esplendorosa também, né? Então, assim, dá para buscar um resultado contra o Botafogo aqui. A questão é só que aí se você ficar mandando o jogo para fora, aí você literalmente assinou a confissão de culpa, né? Então, eu acho deixa pra vender mando de campo pro Flamengo, já vai estar lá pro fim. Possivelmente o negócio já vai estar entrado água lá, aí você manda jogo lá em Brasília, sabe? Vocês são muito otimistas. Eu gosto que você fala assim, vão ganhar do Cruzeiro, vão ganhar de não sei quem. Eu queria ter esse otimismo de vocês, gente. Eu perdi. O jogo de terça-feira matou o meu otimismo. Essa é a verdade. Matou o meu também. Tamo junto nessa aí. Que coisa triste, viu? Deixa eu ler alguns comentários aqui. Nézio Maciel tá aqui com a gente dando boa noite. Adir Baldelin. Manuel Caio tá falando que o departamento médico lotado, novo técnico que não está sabendo substituir, e há vários jogadores finais de carreira que não têm condição de serem titulares. DM liberou uns 4 aí esses dias, né? Chega a ser cômico a foto que o... É, bicho, criticar o marketing é bater em aleijado, né? Não posso nem falar essa expressão mais, mas é... É foda, bicho. Os caras colocam do jeito que nós estamos, do jeito que o torcedor do América está, da forma como a gente vem passando isso aí. Hoje eu tava num churrasco lá cheio de cruzeirense, aguentando piadinho. O América caiu, não tem coré-coré. Só o nós temos um grupo de WhatsApp aí, moça. Tem um cara lá dos dois, como é que chama aqui? Trem? Tio, né? Dos dois, tio lá é o único cara que acha que vai escapar, que acabou. E é foda, cara, é foda. E os caras colocam lá Paulinho Boia, o Hélio Paulista, aquele que atropelou lá, Marcinho, e o quarto inútil, nem lembro o nome. Marlon. É o Marlon? O quarto inútil. Então, bicho, esses quatro vão salvar a gente do rebaixamento? Não vão, cara, não vão. Mas não, assim, tá tudo errado, né, galera? Se vocês for pensar aí, quem acessa a rede social aí, vê que tá tudo errado, bicho. Casares no pagode... boi bandido na praia, tá, bicho. Tem que haver uma seriedade nas coisas, né? Se o cara é funcionário, né? Se o cara é funcionário do América, ele tem que estar aí pelo menos em Belo Horizonte, cara. Ele não tem que estar na praia, sacou? Boi bandido, ele quis aposentar, a diretoria que não deixou. Exatamente, ele quis sair, ué. Em defesa, exatamente. Ele falou assim: olha, cansei, não vai dar pra mim, quero largar isso aqui, vamos residir em contrato, pra você pagar nada, não. Não, isso é importante, fica aí. Eu falei assim, mas não, eu não quero mais. Não, fica. Não quero. Aí tanto é que o que dizem é que ele prometeu, né? Que ele vai ficar sem receber. Então ele falou que ele vai ficar, vai treinar e o salário dele pode dar de bicho para os jogadores no final do ano. Ou seja, o comprometimento dele vai ser o mesmo que ele tá recebendo agora, né? Então, eu falo assim, ó, tô fazendo isso aí, vou lá dar uma moral com a galera, vou fazer uma resenha, mas não conta comigo para todo treino, não. Ou seja, na prática ele tá apostando o salário dele. E se ele se o time cair para a Série B, ele ganha o dinheiro. Se o time ficar na Série A, o dinheiro vai pro de bicho para a turma. Ou seja, no final ele está fazendo uma bet. Ele está apostando uma bet na qual ele ganha se o time cair. Então é uma coisa meio de louco, assim, né? O América é o time que quis aposentar um jogador, o jogador quis ficar e a gente deixou. E depois o jogador quis aposentar e a gente falou assim, não, por favor, fica. Então... Coisas de América. Muito bem feito, né? Pedro Bastos está aqui falando. Mudança geral, diretoria, jogadores e 500 assessores que o América possui. Ricardo Leandro dando boa noite. Hernani Barbosa falando que está lá amanhã. Rolon está aqui falando que o América segue postando que o próximo jogo é luta. Mauro Silva está aqui com a gente também. Perguntando por que a direção insiste em cometer os mesmos erros ano após ano. Santos Americanos, menino. E que falta que faz o Mauro Silva no nosso meio de campo, hein? Rapaz, clássico, viu? Que jogadoraço que era Mauro Silva. Ontem eu tive no aniversário e tava um primo do Zé Ricardo lá, sabe? Certo. Acho que o Zé Ricardo é de boa esperança. Acho que é de boa esperança mesmo. Acho que é isso mesmo. E eu tava lá, tava trocando uma ideia com o cara, é muito gente boa, então eu tava trocando uma ideia com ele. Ele mesmo falou, bicho, o Zé é azarado demais. Você está falando desse trem de volante, que já é reserva lá, voltou a ser reserva no Ceará, né? E eu tava ele falou que o Zé falou que tava adorando lá e tudo, gostando pra cacete, de Fortaleza, que trem todo, agora vai Mancini pra lá. Esse é fechado, bicho. Esse. Derrota demais, tá azarado mesmo. Marcão do Santos Americanos, toda sexta-feira, viu, gente? Acompanha lá o Santos Americanos, tá falando boa noite, que em 2024 mudanças drásticas aconteçam em todos os níveis, independente se caímos ou não para B. É o que eu falo, Marcão, tem que ter lições aprendidas esse ano. Olha, a Di Baldelin mandou um superchat pra gente, mandando um abraço, falando que tá com saudade de todos. Quem falou aí? Não, eu só falei que lições têm que ser aprendidas, mas você vai pegar os mesmos erros dos últimos 2 anos voltaram a acontecer esse ano. Ou seja, é um pessoal que não tem, e o discurso mesmo é de falar assim que tipo, foi azar que a manteiga caiu virada pro outro lado, mas não assumiram os erros de assim, que foi muito mal feito. Fala assim, ah, deu um azar, porque que a gente contratou, não jogou bola. Fala assim, ah, o Nino Paraíba, infelizmente, ele vinha jogando muita bola e esse ano ele caiu. Ah, não é, é. Isso. É, tem que assumir que o erro foi mal feito. Você achar que o Wanderson vai conseguir substituir o Concha à altura, você tá de sacanagem. Você achar que o Nino Paraíba... Que já não era essa Coca-Cola toda, né? Conte que já não era essa Coca-Cola, né? Aí, achar que depois o Marcinho e o Daniel Borges vão dar conta de suprir a necessidade da lateral direita, você tá de sacanagem também. Tipo, não... Assim, foi muito mal feito, não tem o que fazer. Você entra em desespero, né, Felipe? Quando você pensa que assim, a gente tem saudade do Cáceres e do Patrick. É desesperador, cara. É desesperador. Não, como eu falei, vendo o jogo, a condição foi, a gente tava competindo. Foi sair o Matheus Henrique, que os caras conseguiram fazer uma jogada pelo lado direito. Se o Daniel Borges não conseguiu, foi quase um cone. O cara pegou, cortou ele, isso é uma facilidade imensa e cruzou a bola na área sem nenhuma dificuldade. Mas não tava acontecendo. Foi o primeiro lance que aconteceu porque trocou o cara que tava marcando ali. Uma coisa bem besta, assim. Tipo, não à toa esse cara na reserva do Daniel, do como chama lá, o Diego Ferreira. A gente não tá falando do lateral top de linha. Ele não era reserva do Cafu. Ele não foi reserva. Não. Assim, é outro nível. E tá aí, voltando pra jogar uma Série A. A Série B não era titular, mas pra Série A ele serve. Foi uma coisa de louco, assim. Não dá pra entender. Daqui a pouco volta o Auro. Lembra do Auro? O América vai contratar um cara que já passou por aqui. E o gosto que essa diretoria tem de trazer figurinha merda repetida, hein? Nossa Senhora! Gente, não... Se for assim, né? A gente tá com um problema no gol. Quem sabe no Pinto Thiago aí ano que vem? Nossa, bicho, eu não sei que doença é essa de trazer gente que já atuou aqui. E o Auro tá fazendo um campeonato muito bom lá no Azerbaijão. Então pode ser que ele. Você tá acompanhando o campeonato do Azerbaijão? Campeonato Azerbaijão. Você sabe que o Auro tá no Azerbaijão? Você me surpreendeu muito agora. Caralho. Eu acompanho o campeonato Azeri. Azeri, campeonato Azeri, Azerbaijão. Azeri. Tem que eu não sei se o Lucas comentou alguma coisa, mas depois de quase 9 meses eu voltei a fazer gol. Hoje ele falou alguma coisa. Putz, não, cara, não quero falar. Ninguém quer saber da sua pelada, não. Ninguém quer saber da sua pelada. Bateu de chapa no canto, sem chance para o goleiro. Aconteceu. Vamos voltar para os comentários, que é mais importante. Ninguém quer saber da sua pelada, não. Falar nisso, mas... o nosso herói, igual que eu tô vendo, nosso herói quebrou a patinha, que porra é essa aí? Eu tive uma lesão de ombro. Olha lá, ele tá com um trem aqui no piso pendurado aqui, ó. Porra é essa aí? Eu estava jogando na sexta-feira, e aí... Quinta série, eles falam, tudo quanto é piada agora, piada tosca, quinta série. A quinta série não me deixa. Você tava mesmo assim, machucou o ombro, sei. Não sei se você sabe, né? Eu sou goleiro, então uma articulação que eu utilizo bastante é o ombro para poder fazer reposição de bola. E numa reposição eu acabei tendo uma lesão no manguito rotador que me desequilibrou e na queda eu ainda tive uma pequena lesão no ligamento do acrômio clavicular. Então, nossa, estou usando o famoso. É o famoso muito podre. Grande coisa que foi. Poupou o mundo de um goleiraço. O pessoal tá fazendo os comentários de jogadores antigos pra voltar aí. Comentário da volta do Tony Talibã e do Toscano. Toscano que fez uma belíssima Série D na Portuguesa do Rio. Virou ótimo. Ídolo lá. Quase teve acesso, mas bateu na trave contra o Caxias. E o Tony Talibã, infelizmente, teve um problema cardíaco lá no Ferroviária. Então, talvez ele não volte, mas também... E seria uma ótima adição ao campeonato do Azerbaijão. Tenho certeza disso, o Tony Talibã. Não tá no nível. Seria. O Rainer Radich está dando uma boa noite a todos, mandando beijos para todos os amigos dele. Está falando aqui que está muito feliz de estar na nossa companhia. Rodrigo Caiô, até quando teremos que suportar Alencar, Salum, Euler e Cascar na diretoria? Não tem como o conselho fazer algo? Rodrigo, o conselho foi chamado esse ano só em abril para aprovar as contas. De resto, o conselho... O Cascardo, inexiste. O Cascardo, eu acho que acontece o seguinte: esqueceram que ele tá lá. Então ele tá de home office. Alguém descobriu, caramba, estou no diretor de futebol, vamos mandar o cara embora. Tipo, é porque ninguém sabe, ele tá lá escondido. Bicho, mas esse ano, mês que vem tem eleição, hein? Mas isso que o Lucas tá falando é mais pura verdade. Esqueceram tanto o Cascardo que lembraram que ele tinha que apresentar o goleiro, depois do goleiro ter sido relacionado em dois jogos. A gente tá sem cara... apresentar o goleiro, aí ficou aquele negócio. Não, gente, tem o Cascardo, liga pra ele aí. Ele tava em casa, arrumou, até pegou uma antiga, velho. O que eu fico louco é que esses caras são pagos pra isso, cara. Esses caras ganham salário pra isso, sacou? Pro básico. Fizeram com o Cascardo igual o final daquele filme Independence Day, que os caras têm que atirar na nave-mãe lá, e aí tem um monte de sujeito nos trailers lá na base, e chega, e aí, quem já pilotou avião? Eu. Aí, o que, que você pilotou? Ah, eu pilotei um avião de jogar pesticida. Não, F-15 é quase igual. Posso sentar aqui que pilotar um F-15 é a mesma coisa. Tá igual o Cascardo, tiraram ele lá, botaram, ó, apresenta aí o goleiro aí, boa. Só que no caso, o América é o avião do pesticida, né? Seu... O mais legal do Cascardo, né, é que a gente tem que ver que a diretoria defendeu muito o trabalho dele, falando que ele é excelente, é um cara com super conhecimento, que ele é muito bom para poder fazer a logística, né, de reservar hotel, de pegar passagem aérea, ou seja, ele tem perfeito para trabalhar no Booking.com, na no CVC. Milhas, CVC. O problema é que o futebol, aparentemente, fala que ele realmente não é muito bom, não. Mas a logística é excelente. É, mas você vê que é o seguinte, dizem que quem trouxe ele foi o Varanda. Quer dizer, para a base ele tem um bom jeito ali. O problema é que talvez ele esteja no lugar errado, né? Essa é a verdade. Na base, aparentemente, dizem que ele fez um bom trabalho mesmo. Quando ele estava lá, formou uns camaradas aí e tal. Seguiu o trabalho do Brax, né? Mas profissional, acho que não tá sendo muito bom, não. O Kubanai, é que a gente brinca muito com a questão do Cascardo e tal, que pra gente, isso aí, assim, não é uma opinião, não, é uma constatação pra gente que tá de fora, parece que ele é só uma marionete ali na parada toda. Será que se ele não tivesse uma autonomia, talvez ele não conseguiria coisa melhor? Eu também não sei até onde que vai a autonomia dele, né? E aí, ele pode nomear? Como é que é? Eu acho que ele não tem nenhuma. Então aí, você criticar o cara é realmente um fantoche ali, a gente brincou aqui que ele esqueceu dele pra ele apresentar o jogador, por causa disso mesmo, cara, sacou? Não tem autonomia pra nada, e é foda também você criticar ele, tanto é que eu quase não falo dele, tadinho. É aquela história, a gente fica aqui nessa zoeira, mas eu concordo com você, na verdade o erro tá em quem não procurou um diretor de futebol e deu autonomia pra ele, e deu autonomia, falou assim, vem cá, vou te contratar aqui e você vai fazer o nosso futebol. Nosso diretor de futebol é o Salum, gente. Nosso diretor de futebol, o Brax vai acabar voltando a hora ou outra aí. Nosso diretor financeiro, nosso diretor comercial, tudo é o Salum. Então, a gente já falou disso aqui algumas vezes, sacou? O Kubanai está falando que amanhã, se Deus quiser, teremos a guerra no gol. Carlos Antônio, cara, para o Peba, está aqui falando que quando aqui na cidade começar a aparecer camisa do América, o América volta para a Série B, muito triste. Luiz Alberto tá falando que amanhã vai estar no Indepa. Paulo Souza está dando aqui o time dele, justamente com a Guerra e com o Cal. Alberto Boechat dando um boa noite, Decadentes. Júlio César Randan perguntando, cadê o Pedrinho? Depois que brigou com a Lê e o Wellington Paulista, nunca mais entrou num jogo. Só evidencia a força dessa panela que manda e desmanda. Mas antes também ele tava jogando bosta nenhuma, né? Não foi como mas eu prefiro o Pedrinho sem jogar nada que o Everaldo sem jogar nada, tá? Beleza, mas assim, então não é ele que tá fazendo falta, não, que ele não tá jogando nada. Nada. Não, mas quando o Everaldo, entra, eu sei que não vai ter nada. O Pedrinho ainda tem alguma esperança. Mas é que eu acho que nesse esquema sem ponta ele rodou. E acho que. Ah, eu concordo com o jovem ali. Ele mexeu com as pessoas erradas. Também não, acho. Também acho que foi isso. Mas, que assim, a questão é que nesse esquema com dois atacantes, eu acho que ele rodou ali. Ele vai entrar. Agora entrou o Everaldo aí no final, quando tipo assim, tiver meio que no abafa, tiver que colocar só empilhar jogador ofensivo ali para ver o que vai, acho que é capaz de colocar ele, mas eventualmente ele vai acabar entrando de novo. Mas então, você não acha que num esquema em que o Azevedo é titular e que você sabe que é uma substituição, o Azevedo ele vai acabar saindo no jogo, a chance de isso acontecer é muito grande. E quem vai entrar vai ser um ponta. Dos ponta que nós temos, com toda a ruindade, ainda prefiro o Pedrinho. Acho que de todas as opções melhor. De ponta. Não. Tudo bem, é. O Varanda para mim, ele é uma opção para inclusive para titular. Mas dessa turma aí, para mim, mil vezes o Pedrinho do que Mateuzinho. Mil vezes Boia. O Pedrinho do que Everaldo. Boia. Eu até acho que o ideal seria começar com o Varanda e o Azevedo ser o que cara que entra no segundo tempo. Também pegando concordo. A defesa mais cansada, ele vai conseguir render até mais. Então, assim, eu acho eu que... Eu jogaria com o Azevedo no meio campo. Ele no segundo tempo consegue entrar, se for o segundo atacante, fazendo uma parte de meio de campo. Eu acho que, mas ele é um cara que o ideal é colocar ele para jogar no segundo tempo, porque ele vai pegar uma defesa mais cansada e ele vai poder usar todo o fôlego dele nos 40 minutos que ele dá conta, né? Então. Eu acho que isso aí é muito feio, cara, porque na verdade escancara N problemas, né? Escancara N problemas. Para mim, eu não vejo lógica nenhuma, como eu falei, de ir de Everaldo e não ir de Pedrinho, entendeu? A lógica até é. O Everaldo não brigou com o Alê, nem exatamente. Com o Beto Paulista. Exato, e é amigo da Patota, né? E essa é a verdade. Tem contrato de 2026, né? Então ele é um ativo do clube que precisa recuperar. O Cubanais está falando que o Salão é massagista, psicólogo, macumbeiro, diretor, torcedor, planejador, influenciador, roupeiro, médico, e se bobear, ele entra em campo. A única profissão que ele deixou foi para o Alencar ser meteorologista. Para dizer como é que tá chovendo e que não tá. Na Sul-Americana ele entrou, né? Ele ficava no banco lá com o Salão. O Laura Gris tá falando aqui, ó. Eu vou conversar com o Juninho pra ele demitir o Salão. Essa, Laura, matou a pau agora, viu? Aí eu acho que agora você achou o caminho, viu? Agora você tá propondo conversar com quem manda de verdade. Muito bom, Lauro, show de bola. Arthur Mendes está falando que não caímos, mas precisamos fazer o dever de casa e principalmente vencer o Cruzeiro domingo. Vencer amanhã, vencer o Cruzeiro e ganhar a confiança que precisamos. Ainda dá, elenco tem que acreditar. E isso é o que eu acho que não está acreditando. Isso que me desanima. Rogner Silveira está falando que o Jair está desacreditado no time, tô mesmo. Vamos para cima, Coelho. Elogiando Deleucas aqui, falando melhor comentarista do América. Matheus Duarte está falando aqui, programa hoje com requintes de crueldade. Tem dois aí, ué. Eu, como pelo horário aqui, eu acho que era o Lucas. Oh. Sem prejuízo. Causou intriga. Viu? O cara causou intriga nos irmãos. Aí que tá uma ciumeira, viu, né? Nossa. crise nos Deleucas. Fudeu. Vou aproveitar o comentário do Lauro. Se o Salum brigar com o Juninho e o Alê, será que ele sai do clube? Na hora. É a única forma que vai ter do Juninho e o Alê saírem do time. Eu acho que só se isso acontecer que os dois vão embora. O Alexandre Maia tá aqui. Precisamos de mudança de gestão urgente nessa diretoria, que há anos só tem foco nas categorias de base e o time profissional só iludindo continuamente a torcida. Alguma coisa precisa acontecer. Então, se o foco está na base, está complicado também, porque menino Lucas no Esporte Especializados hoje vai brilhar. Antônio Assis, vocês parecem acreditar em Papai Noel, a gente não acredita não. Eu, pelo menos, já parei de acreditar. Não entendi o comentário dele. Antes de eu entrar, algum de vocês falou que a gente vai escapar? Lucas. E eu. Até você tá com... Os Deleucas acreditam? Acredito. Eles não estão indo no campo, gente. Não pode. Eles não estão indo no campo. Vocês pararam de acompanhar o América? Que porra é essa? Não, eu tô vendo aqui, ó. Só pra minha curiosidade, quem vão ser os jogadores que vão salvar a gente? Só pra eu ter uma ideia se eu tô tão errado assim. Quem vai salvar a gente? Ó, a América contratou. Mastriani? Mastriani não faz gol ninguém? A América contratou um levantador chileno pro time de vôlei. Eu acho que tem muito potencial pra gente salvar do rebaixamento da Superliga Masculina de Vôlei. Ah, maravilha. Tudo que a gente queria. E o pessoal do vôlei tá com saudade de ser citado aqui. Eu não cito essas bostas nem fudendo. Quando eu faço pessoas, eu não cito essa merda nem fudendo. Mano, os caras colocar escudo azul, vai se fuder. Escudo azul, essa aí eu perdi. Teve essa mesmo. Pior que teve mesmo. O Elvio Moreira tá aqui falando que quem tá escalando o time é o Mancini Cover, o Giacomini. Se fosse, ele tava melhor. Eu falei isso nos grupos nossos. O nosso melhor técnico esse ano foi o Giacomini, naquele jogo nosso lá contra o Red Bull, que foi o cara que teve peito de mudar o jogo no segundo tempo. No intervalo ele mudou o jogo, né? Já trocou um goleiro, bicho. Isso aí. Então, cara, perfeito. Não, mas há de se convir que o que o Pazinato tá fazendo também é tipo assim, foda-se. Pô, mas o Caviquiola vem cagando o pau do palhaço. Ou você vai falar pra mim que o gol do, os dois gols do que nós tomamos do Bragantino foi bolas... Ele falou só o segundo. Que é isso, gente? O primeiro foi uma falha grotesca. Uma falha de juvenil. Foi uma falha de juvenil, só. Não tem pra parar, não, é. Foi que ele saiu, porque tinha que sair na bola, porque vinha um cara lá pra fechar. Ele foi que ele espalhou pra dentro e o zagueiro dele também não tava acompanhando o atacante. O Éder ficou... Ah, então, sim. A culpa é do zagueiro. Ele espalma uma bola que não é uma bola pra ser espalmada, um chute fraco. A culpa é do zagueiro. Foi o que eu falei também no começo. Ele, numa fase melhor, com mais confiança, ele teria defendido essa bola firme. Teria ano passado, porque esse ano ele não teve essa fase. Eu não culpo ele tentar espalmar, porque, assim, se ele tenta segurar e ela fica, ela ia ficar pertinha, era um gol na certa. Então ele tentou espalmar. A questão é que o Éder parou no lance também. O Éder não acompanha o cara. Menino Alisson fez uma pergunta sensacional quinta-feira no programa dele lá no Soldeca. Outro dos 19 goleiros da Série A tomariam os dois gols que o Cavicchioli tomou terça-feira? Se tem um setor da América que eu acho que talvez, para alguns aspectos, deve ser bom, é a psicóloga. Porque se o Jori não está em depressão, vendo que o campeonato que o Pazinato e o Cavicchioli estão fazendo... E ele não é nem cogitado? Ele não é nem cogitado. Eu não sei se é do América ou se ele faz uma terapia à parte e tal... Mas é um excelente profissional, porque eu, no lugar dele, estaria assim, minha autoestima está lá no buraco. Depende, neném, depende. Depende do que você quer para sua vida profissional. O cara tem contrato até 2025, salário em dia, sem pressão nenhuma na vida dele. Será que ele realmente ele almeja? Porque para mim, todos os nossos goleiros da base, que parece, né, que tiveram alguma... quiseram alguma coisa na carreira, saíram, né, bicho? Até o próprio, aquele lá do esperma lá, o Glycon, né? O Glycon, que chama? Até o Glycon saiu, cara. Todos saíram. E o Jorge continua lá com... E outra coisa, bicho, esse ano nós tivemos goleiros tomando peru. E o Jorge não tem chance nenhuma. Ele teve um jogo no Campeonato Mineiro, ninguém nem lembrava. Depois você vê o tanto que ele é ruim. Então, assim, a vida dele tá ótima no América. Se ele não tiver no América, ele vai estar jogando, talvez, mas muito confiante no Betim. Não é muito confiante no Betim. Talvez sendo reserva do Glycon, né? Foi esse ano que emprestaram o Jori pro Coimbra, não? Foi ano passado. Não, ano foi 2021 ainda, não? Foi, tem mais tempo. Foi ano passado. 2021, ano passado o Coimbra tava jogando a segunda divisão já. Pode ser isso, pode ser. 2021 faz sentido. Então, assim, se a gente for pegar todos os nossos programas aqui, o tanto que a gente já falou que o América desperdiça dinheiro com o jogador, mas desperdiça dinheiro, 21. Joga dinheiro fora assim com o jogador, é um negócio absurdo, cara. Você imagina se é uma empresa que toda hora, vamos pôr uma empresa de uma farmácia, né? Uma farmácia é uma empresa. Se ele contrata um balconista, esse balconista é meia boca. Não, eu não vou encostar esse balconista. Eu vou contratar outro balconista. Esse também é meia boca, vou encostar ele. E vai só contratando balconista. De repente os caras têm 30 balconistas e nenhum funciona. Onde está o erro aí? O erro tem quem contrata, ué. O erro tem quem contrata. Mas você não pode falar, você não pode reclamar. Fato. Olavo tá aqui com a gente também, dando boa noite. Vendo o jogo de terça contra o Bragantino, muito difícil de acreditar na permanência. É isso aí. O Sérgio Gandarella tá sempre preocupado aí, falando, ó, extinção. Ele anda muito preocupado aí com o fato dos nossos públicos estarem cada vez menores. Rosimério Bigunha, lá de Ubá, dando boa noite. Vou fazer uma correção aqui, ô Jair, porque o nosso amigo Rolô me mandou no WhatsApp aqui, ele fez um comentário também. Na verdade, o América não... Eu acho que esse, inclusive, é o problema do América. O América não tem psicólogo. Tem uma vaga em aberta, inclusive. Quem quiser candidatar, tá no site lá da Solides. Então, tá faltando... Ah, mas não é bom preencher essa vaga, não. Se você contrata um psicólogo, passou uns 2, 3 meses, tem que contratar um psicólogo para tratar o psicólogo que foi contratado. Não deve ser fácil mexer essa turma, não. Vai ser um Inception de psicólogo. Inception de psicólogo. Luciano Amin, não tem outro culpado por essa caída... A não ser o dono do time, Marco Salum. É o que eu falo. Muita gente capitalizou quando o time estava bem. Agora tem que aceitar que também tem o seu quinhão de culpa. Luca Costa, acabei de apostar o dinheiro de remédios da minha avó na vitória amanhã. Coelho! Tomara. Melhoras pra sua avó, viu? Melhoras pra sua avó, torça que ela não precise mais de remédio. A Dilton Alvim tá aqui concordando 100% com o Lucas. Lúcio Melo, problema do América é que tem muitos jogadores com prazo de validade vencido e outros que são frequentadores quanto mais do DM. Eric Malaco, amanhã era para ter no mínimo um sócio duplo, absurdo, seremos visitantes em casa, com certeza. Maurício Cândido, fazer acesso duplo dá prejuízo, abrir para a torcida dá prejuízo, pensar dá prejuízo. Obra de salão, de acordo com ele aqui. Felipe não, Reis. Amanhã não dá prejuízo, não. Eles vão encher o setor lá do Vasco. É, com certeza. Amanhã é dia de fazer caixa em cima dos caras, mas, né? E não tem acesso duplo nem triplo amanhã, ué. Não tem nada. Tanta coisa, bicho. Esse povo devia decidir o que quer, né? No jogo contra o Bragantino, tinha entrada no 6. Amanhã já não tem entrada no 6. Essa faz a gente palhaço, cara. Pariu. Não, não tem. Não há convicção em nada, cara. Nada. Não há convicção em nada. Não há estratégia, não há um plano, não há nada. Não há nada. É o que eu falo. Pra mim é o seguinte: tinha que começar o ano e você falar o seguinte: ó, você vai definir uma expectativa de público. Então, qual que é a expectativa? Para jogos com expectativa de público até, sei lá, 1.500, nós vamos abrir só o 3. Para jogos com expectativa de público entre 1.500 e 4.000, nós vamos abrir o P3 com passagem para o P6. Entendeu? E só muda isso se tiver alguma coisa que venha de fora, tipo uma Comebol, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que falta essa convicção no que você quer, né, definir como público. Ou seja, se eu abro dois setores para a torcida visitante, eu abro um setor para o meu, porque o P4 eu não vou contar. P4, primeiro que não vende, segundo que é outro rolê, certo? Então, assim, se eu defino desse jeito, claramente você está definindo para ser visitante, ou não? Exatamente. Não tem outra opção, não tem outra variação do tema. Deu certo, né? Eu acho que é mais uma estratégia da diretoria do ponto de vista de... Superstição. Se a gente contra o São Paulo, se deu certo contra o São Paulo, quem sabe não dá contra o Vasco também. A gente tava jogando com a camisa 3 até semana passada. Cansado disso, cara. Cansado de botar a culpa dos nossos erros em outras coisas, sabe? Em outras variáveis da coisa. E olha que eu sou um cara super supersticioso, mas a superstição para quem gosta é só aquela pontinha que vai... dentro de um N outros contextos, mas isso aqui não existe, não. O Felipe Reis está falando, me expliquem por que Pedrinho, Mikael e Boia não foram nem relacionados no último jogo. Não que eles resolvam algo, mas são as opções Boia que tá tem. Boia estava machucado, né? O Boia estava machucado. Mikael, sinceramente, faço a mínima ideia do que se deu com o Mikael, viu? Mikael é um Ribamar que consegue ser pior que o Ribamar, né? É engraçado isso, né? Salum fez tanto esforço para trazer, cismou, tem 3 anos que quer trazer, e é isso aí. Deu Guilherme certinho. Guimarães, boa noite, pessoal. Preparar para B de novo, infelizmente. Itaci Filho, sem comando, o time beira a decadência na Série A. Geraldo César está falando que está entregando os pontos. Paulo Mário está aqui falando, perdemos por 2 falhas do nosso ex-grande goleiro e um pênalti perdido pelo nosso artilheiro. Bruno Marcos, já é certo que o clube caiu, agora é hora de reformular esse time, mandar essa base embora? Já comentamos um pouquinho aqui. Alexandre Magno. Pessoal, vamos parar de passar pano pro Gordioli. Concordo com o Thales, não dá mais para ele continuar julgando. Eu gostaria de ver o Aguerre amanhã, tá? O que vocês acham? É hora de tentar mesmo. Não tem muito o que fazer. Eu também iria. Contratou o cara. Contrato dele até o final do ano. Tem que pôr pra julgar. O Cavicchioli não tá... Pra ver. Boa. Se o cara não der conta, beleza. Vai fazer o quê? Tchau e benção também, né? É o que eu falei, o que eu estava comentando. O Cavicchioli tinha dado uma melhorada. Ele tava. Conseguiu até salvar um pouco alguns placares e tudo. Então eu falei assim: olha, nesse fase, ele parecendo que tá dando uma recuperada, não tem por que colocar o Aguerre, porque é um cara que tá se jogar mais de um ano. Assim, é um cara que pode fatalmente entregar uma partida por falta de ritmo. O Cavicchioli voltou a mostrar que tá com a setinha dele apontada para baixo. Aí é aquela história. Pode dar a chance para ele, pode dar a chance pro Jori, que seja, se for o caso. Tipo assim. Se o cara, a gente não tem acesso aos treinamentos. Se o Aguerre estiver de fato treinando pior do que o Jori, que eu acho difícil, deixa o Jori tentar, vamos ver o que a gente encontra nele aí e tal. Se o Aguerre estiver treinando minimamente, de forma minimamente competente, coloca ele pra jogar e vamos ver o que tem nele ali, porque é aquela história. A gente vai precisar do goleiro pro ano que vem. Esse goleiro não é o Cavicchioli, esse goleiro não é o Pazinato. Então, assim, então vamos precisar de testar. Os outros dois que a gente tem no elenco que a gente não testou ainda esse ano, é Jory e Aguerre, vamos tentar os dois. É, viu que os dois também não dão conta? Aí, beleza, vai pro mercado ano que vem e busca alguém. Mas, assim, já que trouxe ele pra poder fazer essa testagem, testa. Então... É, eu tô nessa linha. O Pazinato tem contrato até ano que vem, é do caralho. Essa semana ele deu uma entrevista aí justamente isso, falando que... Ah, vamos ver o que vai acontecer ano que vem, não sei o quê. Enfim, né? Não sei o que que... Ele mesmo já jogou a toalha, né? Deixa eu ler mais aqui alguns que estão aqui, tem bastante gente comentando. Gilberto Weber, lá de Vila Velha, manda grande abraço aí, saudações. Edson Firmo, boa noite, já viu a América jogar mal, mas no último jogo foi terrível. Thiago tá dando aqui um Thiagão da Barra. Boa noite, turma, amanhã ganhamos. Paulo Borges está aqui falando que o Sérgio Gandarella fala que o América está em extinção há 60 anos, no mínimo. Ué, mas se você analisar pelas quedas de público aí, errado ele não está. Só está um período um pouco longo, mas... Não sei, cara. Se você for pegar a média aí, é isso aí. Tem ano que a gente faz uma média de 600, tem ano que a gente vai para 2.000. Muda muita coisa, não. É isso aí. Zé Alves Aguiar está falando que com o marketing na mão de um Maria, Jair, esquece. Concordo, Zé Alves. Um grande abraço aí também, tá aí com a gente. O Kubanaitis está falando que amanhã o América ganha de 1-0 com o gol do Marcinho de bicicleta. Eu não me sinto confortável desse rapaz estar usando qualquer tipo de veículo, não, tá? É. Eu vou estar na arquibancada, Kubanaitis. Não mexe com esse negócio, não. Não, desculpa, gente. Isso é coisa de brincar, não, mas eu não resisti à piada. Não. Bernardo Murta, eu deixaria o Cavicchioli para não queimar o Aguerre contra o Vegetti. Abraços de Marliéria para o Thales. Ô, gente, vocês estão preparados? O Vegetti pode fazer gol porque vai ser uma bola indefensável. Você só vai queimar ele se ele tomar um peru. Então, assim, aí peru pode ser o Vegetti, pode ser o zagueiro do Cuiabá, pode ser qualquer um andando a bola pro gol. Então, se ele tem condições mínimas, ele joga. E, na verdade, vocês já estão preparados, né, para ver o gol do Vegetti em campo amanhã, né? Não. Eu já tô com o espírito preparado, infelizmente. O espírito eu estou, mas aguentar as redes sociais depois disso vai ser foda. É só bem rapidinho, já, antes da gente entrar em bala e outras coisas aí. Sobre essa questão de Marliere aí, gente, eu terça-feira, antes do jogo, bom do pré-jogo é que é a festa danada, né? A gente fica puta no pós-jogo, né? No pré-jogo eu tive a felicidade de encontrar com o Bernardo, sua mãe. O Bernardo, se não me engano, mora em Floripa, se não me engano. Tava tonto, gente, desculpa. E a mãe dele é de Marliere, cara, e nós temos muitos amigos em comum. Mundo é muito pequeno, né, cara? É muito legal esse trem, muito doido esse negócio. Acho esses encontros da vida, eu acho muito bacana. Um abraço pra todo mundo lá de Marliere, cidadezinha do caralho, Boa! Vamos pra bala e colatina, então? Bora, bom, meu! Bala da galera! Ganhou a torcida com 58% e ninguém ficou em segundo lugar com 42%. Nós não conseguimos achar 4 sujeitos no jogo de terça-feira que merecesse constar aqui nessa lista. Logo, ou era ninguém, ou era a torcida. Não tinha outra opção, não. Felipe. Olha, eu vou fazer um voto mais até em sinal de protesto no Matheus Henrique para bala, porque o negócio degringolou depois que ele saiu. Então, eu vou colocar ele. Verdade. Só como algo que para marcar que era o nosso melhor lateral barra ala direito ali. E foi só ele sair que o negócio foi pro vinagre. Isso, Lucas. Concordo com o voto do Felipe. Então, eu tinha pensado em votar em ninguém porque foi uma porcaria, e na torcida porque foi para quem foi, né? Mas vou votar no Matheus Henrique também, porque de fato. E detalhe, então, foi triste, porque ele ficou chorando no banco porque saiu ainda. Ou seja, ele mesmo sabia que ver o Daniel Borges em campo é algo tão triste que ele chorou assim, tava aos prantos do banco. Quando chegou lá depois da lesão. E também porque ele sabe que no América tem a histórica e a tradição de quem entra mal vira titular, né? Então ele viu que mesmo quando ele voltar de lesão, ele vai voltar pro banco. Thales. Eu gostei, Matheus Henrique, gostei da ideia de Felipe. Matheus Henrique fez uma boa partida assim, mas eu vou de ninguém, pelo conjunto da obra, time mal e numa apatia horrorosa. Como eu falei, 90 minutos de uma roda de bobim. Eu não consigo eleger alguém que participou de 90 minutos de uma roda de bobim como algum melhor, não, infelizmente. Vamos então para Colatina. Colatina, o problema foi o contrário, foi achar só 4. Ganhou aí pela votação geral, Salum com 42%, seguido de Cavicchioli com 35,7%, Bustos com 17,9 e Mastriani com 4,5. Felipe. Salom. Os principais problemas que levam a essas partidas como essa são culpa direta da diretoria, pelo mau planejamento e a falta de ação que teve esse ano. Então, Salom. Fato. Lucas. Eu vou de Mastriani porque o América já tem esse trauma de sempre perder gol de pênalti decisivo. A gente achou que isso tinha passado, o América chegou a passar inclusive em algumas disputas de pênaltis recentes aí, históricas, para chegar num ponto que poderia ser importante para a sequência do campeonato, e ele perde aquele pênalti. Então, por conta de, ainda mais da forma como ele bateu, né? O cara bate no canto e o goleiro busca, né? Alguma coisa assim, mas foi um pênalti ridiculamente batido, que foi assim, foi uma descarga, né, de energia ruim depois, porque, pô, que merda, depois de tudo, ter um pênalti mal marcado, na minha opinião, também, já chegou a falar isso sobre antes, não achei que foi pênalti, não. E o cara vai e me perde o pênalti, então, por conta disso tudo, eu vou de Mastriano. Complicado, viu? Sinceramente... E, ó, mas, mas só para fazer um ressalvo, não acho que se a América cair, qualquer coisa, é culpa dele, não, porque ele, inclusive, foi um dos poucos que se salvou em termos de regularidade ao longo dessa fase. Ele tá marcando os gols dele, né? Agora, ontem não, né? No último jogo foi assim, né? Tristeza. Thales. Bustos, né? Não soube mexer, enfim, demorou para... Além de não saber mexer, demorou demais para mudar o time, enfim, Bustos, sem sombra de dúvidas. Eu vou votar no Salão, vou acompanhar o voto geral, porque no final das contas, muito do que nós falamos aqui no programa, não só hoje, mas nos anteriores, felizmente eu tenho o dedo dele, tá? Não quer dizer que não tenha crédito, não quer dizer um monte de outras coisas, mas 2023, setembro de 2023, muito do que a gente está vivendo tem a ver com o fato, principalmente, que a atenção dele está dividida. Ele, a preocupação atual dele é outra, certo? Mesmo que ele foque para olhar o time, ele está preocupado com Liga, ele está preocupado com SAF, e como eu falei, e como alguém citou aí, ele é de tudo no time. Então é isso aí, certo? Ó, tem um chato aqui, esse Rodney Silveira está numa chatice danada, então eu vou ser obrigado a rebater os argumentos dele. Eu sei que é isso que ele queria, mas eu vou fazer. Ele está aqui, ó. Bustos tem a 11ª melhor colocação do retorno. Por que ninguém fala isso? Vocês só criticam? Ô, Rodney, eu vou fazer uma conta para você, tá? Não sei se você fez essa conta não, mas raciocina. Ele tem, no retorno, aproveitamento de 47%, tá certo? 47%. Quer dizer que se ele mantiver esse aproveitamento durante o resto do campeonato, ou seja, nos 45 pontos que faltam, sabe quantos pontos ele vai fazer? 21,15. 22. E sabe de que isso resolve pra gente? Nada. Nada. A gente vai pra 39 pontos. Dá pra salvar com 39? Não. Com a certeza que não. Mas, tá certo? É diferente. A gente não tá metendo cacete no Bustos por meter o cacete. Não é isso. Certo? Fato é que ele não achou um time ainda. Então não tem também o que elogiar, não. Eu até acho que ele achou um time. Ele não achou uma forma de mudar quando não dá certo com esse time. O problema tá sendo troca. Ele começou com um time que vinha dando certo. O problema é que ele não sabe, tipo assim, negócio desanda, não tem o que fazer. Eu acho que ele não tem a solução. Tem isso também, entendeu? Mas eu acho que o que não dá pra culpar tanto, que é o que a gente fala. Tivesse demitido o Mancini ali, junho... É, terra arrasada, cara. Mas fato é que ele também não tá sendo acima da média. Sim. Mas aí, tá melhor do que o Mancini? Tá, claro que tá, óbvio que tá. Mas já merece elogio? Pra mim também não. Eu acho até que ele até merece aquela condição de talvez dar chance dele pro ano que vem. Porque ele, de fato, exatamente. Conseguiu arrumar alguma coisa do desastre que o Mancini deixou. Eu até acho que talvez se ele tivesse chegado ali, de fato, no início de julho, e ele tivesse, ao invés de ter trago a baciada que trouxe, tivessem contratado algumas indicações pontuais dele, talvez a gente tivesse uma situação melhor. Mas, de fato, ele chegou sem poder mexer nesse time aí, e vai sofrer, e assim, não é de todo culpa dele, mas ele de fato tem alguma culpa, porque ele conseguiu achar o time, mas não conseguiu mudar, e algumas peças ele insistindo igual o Mancini, aí a gente até comentou antes do jogo contra o Bragantino, que a gente sabia que o Abelard não ia jogar, a gente falou, olha, o ideal seria colocar o Júlio, porque ele é a opção, o Éder não pode entrar, e a gente até comentou, se o Éder vai, falha num gol, igual ele falhou na partida sul-americana ali, e tudo, vai falar, forma, não dá pra falar que foi uma falha do Éder, mas ele tá moscando. Ele tinha o cara que era pra estar marcando, ele deixou o cara livre ali, ele fica olhando o que vai acontecer, o Cavicchioli espalma, ele também não vai reagir à bola, o cara livre vai e faz o gol. Você tá prestando atenção, você tá acompanhando, o Cavicchioli espalma, ele tava lá chutando a bola pra fora. Então, assim, o Éder não tá bem. O Júlio, não merecia ser ele quem entrasse no lugar do Danilo Avelar. Sim, então, totalmente. Então, nisso, o Bustos tem culpa. Não tinha por que ter colocado o Éder ali. O Éder não tá merecendo jogar. Não é que ele tá voando. O Éder hoje merece ser a nossa... Mas pro Bustos, eu ainda tô dando o benefício da dúvida. É. Chegou agora, não sei o quê, tá tentando achar um time e tal. O material humano é péssimo, por N motivos. Não só a qualidade de jogadores, mas o estado geral do time, sabe? Então, sabe, eu só não acho... Eu não critico o Bustos, mas também não acho que tem o que elogiar ainda, não. Essa, pra mim, é o meu jeito de pensar. E ainda tem que compor, né, com a patota. Então, acho que se bobear o Éder, joga numa dessa, pra mostrar que ele, tipo assim, todo mundo tem chance, porque se não compor com o pessoal também... Sim. O negócio vai pro vinagre mais cedo, né? Então, pois é difícil. É. Difícil ponderar. É difícil avaliar qualquer coisa que aconteça. E qualquer que fosse o treinador que viesse esse ano, quando ele chegou... Ia ser muito impossível de avaliar. Porque a não ser que o cara conseguisse piorar o que já estava muito ruim, ainda que melhore, o cara não vai conseguir melhorar 100%, porque não é impossível mudar as peças. Nem trazer uma peça, igual o Mancini teve a chance de colocar os Zaratio para jogar, fazer algumas modificações, de ter também gente nova no segundo semestre do ano passado, ele não teve. Ele pegou esse elenco todo formado e todo cagado e tá indo. Então, assim, é difícil. De fato, eu acho que vai ser o... De todos os responsáveis, se a gente acabar caindo no final do ano, ele vai ser o menor dos responsáveis. E tanto é que vai ser um cara que vai merecer começar o trabalho. Caiu de paraquedas num monte de problema, cara. E acharam que trocar o técnico resolveria os problemas. Não estou dizendo que tinha que manter Mancini, não. Mancini venceu a validade dele muito cedo. Agora é o seguinte, não adianta nada. Você pode trazer o Guardiola, que se você não resolver os problemas... estruturais do time, os problemas pessoais do time, não adianta, entendeu? Você acha sinceramente que naquela briga de Alê e Pedrinho, tá certo algum dos dois ficar fora? Ou não fica nenhum dos dois, ou fica os dois? Na verdade, pro nosso bem, o Alê ficar fora seria ótimo, né? Não, pois é. A minha pergunta é essa. Você acha que como gestão... sua pergunta faz todo sentido. A resposta é não, nenhum dos dois merece ficar de fora, pode uma briga. Exato, não. E o Golfa, ou fica os dois. Ó, o que tá acontecendo aí? E foi dito em reunião aí para os conselheiros que quem fez errado foi o Alê. O Pedrinho foi cumprimentar ele e o Alê não cumprimentou. Ou seja, e aí? Sobrou pro cara? Não tô defendendo o Pedrinho, não. Eu tô só dizendo que é esse tipo de coisa que joga o time para lá embaixo. Você entendeu? Ninguém tem moral no time desse, não, hein? A não ser a panela. Então é difícil, né? Jarão, é antes de você continuar aí, só sobre respondendo esse jovem aí, o Rodney, né? Injustiça é um negócio muito ruim, Rodney. Eu te convido a assistir o Decadentes por mais vezes, sabe? Talvez seja a primeira vez que você está assistindo a gente e está achando que a gente só critica. Assista mais vezes, que você vai ver que não é assim, não, tá? E realmente, assim, o Bustos até agora fez nada que mereça que a gente elogie. Não, fez nada, nada, nada, nada. Foi eliminado de tudo, nós estamos na zona de rebaixamento, o time não está jogando bem, não tem vontade, a motivação dele parece que é em espanhol, então ninguém entende porra nenhuma, então, bicho. Não, mas ele até já fez uma época do Mancini. Isso a gente não pode tirar dele também. Jário, mas isso aí, em todo time que troca... Só não é suficiente. Exatamente. Todo time que troca de técnico é isso, gente. Não tem... Futebol é assim desde de anos atrás, desde muito tempo, sempre foi assim, trocou de técnico, é assim, ué, sacou? Mas convido um jovem a assistir a gente mais vezes, não seja injusto não, cara. Assiste a gente mais vezes, beleza? Segue aí, já, desculpa aí. O Rinaldo Castro tá falando que tem um sítio em Malieri também, boa noite. Ah, mentira. Rinaldo? Rinaldo Castro. Flávio Azevedo tá falando que chorar, que o Matheus Henrique chorava porque ele sabe que o SUS é melhor que o DM do Coelhão. Rodrigo Silva, lá de Bogotá, gente finíssima, viu? Gente finíssima lá com a gente. Quando a gente acha que tá tendo uma evolução na América, vem essa ducha de água fria. Zé Flávio Moreira, gente, Juninho tem que ficar no banco, não agrega nada ao meio campo, observem. Nós já temos fama de hater do Juninho. A gente observa isso há muito tempo. Nós já temos fama de hater do Juninho mesmo. Então melhor não. Bom, então é isso aí. Nós temos o jogo manhã, né? Vamos enfrentar o Vasco aí. Mas antes de tudo, Lucas, temos esportes especializados? Sim, não, talvez? Boa noite, Lucas. Esportes especializados com Lucas. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora estamos. Agora estamos. Eu fiz igual o Jair, cliquei no negocinho aqui sem querer e... Ah... Voltou. Bom, em relação a esportes especializados. Primeiro, o América só... Isso aqui não é bem uma informação nova, mas só relembrando. Porque o perfil do América postou que a gente está finalizando as preparações para o Campeonato Estadual. Já divulgaram a tabela e o América estreia dia 6 de dezembro contra o Minas Tênis Clube. Então, vem parada duríssima aí para os meninos do futsal. No vôlei, como o Thales adora, né? O América iniciou o Campeonato Mineiro de Vôlei mal. A gente perdeu para o Cruzeiro, perdemos para o Minas. Mas recuperamos aí. A gente jogou contra Juiz de Fora na terça-feira, dia 19, e vencemos por 3 sets a 1. Então, nesse momento, o América está em quarto na competição, que são 6, com 3 jogos, 2 derrotas e 1 vitória. No Campeonato Mineiro Feminino, o América estreou contra o Cruzeiro, estava ganhando o jogo até o finalzinho, e no final do jogo deixamos o time do Cruzeiro no apagar das luzes, empatar o jogo. Então, a gente terminou o jogo de estreia do Campeonato Mineiro Feminino. Ué, eu tinha entendido que era o contrário. Não, a gente empatou no final, não? Não, peraí. Eu entendi o contrário. Pelo menos na postagem do Instagram aqui do América, eu tinha entendido o contrário. Que o nosso gol foi no finalzinho. Perdão, você tá certo. É porque a manchete do site que eu peguei deu invertido. Mas o América que empatou. No finalzinho, no último lance do jogo. Exatamente. É porque falaram na apagada da luz do Cruzeiro, empatou, mas é porque a venda do Cruzeiro... que o América estava perdendo, né? Então a manchete que foi confusa aqui do site que eu peguei, mas de fato, foi o América que marcou no fim, a manchete do no ataque tá melhor, então, a América marca no fim, empata com o Cruzeiro. Ô Lucas, só um minutinho antes de você, até comentando sobre essa sua gafe, gente, vou falar uma coisa pra vocês, o trabalho do Lucas é sensacional, o negócio difícil é conseguir informações, cara, é difícil pra cacete, bicho, puta que pariu, fato. Continue, Lucas, não é difícil demais. Porque inclusive eu procurei a tabela e no site não é muito... Tem negócio bosta mais nenhum, cara. Todo mundo conseguir arrumar, não. Tá? Mas enfim, seguimos, né? No Campeonato Mineiro Sub-15, o América ganhou do 15 de novembro de 1-0 pela 15ª rodada. O América terminou a primeira fase como líder da competição. 14 jogos, 12 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Eu inclusive conheço o menino que é o técnico do Sub-15. No Sub-17, o América ganhou desse mesmo 15 de novembro por 6-1. Também acabou a primeira fase agora, também na liderança, 14 jogos, 12 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E no Campeonato Mineiro Sub-20, o América perdeu o primeiro jogo para o Coimbra de 1-0 e, pasmem senhores, empatou o jogo hoje por 0-0. Então o América foi eliminado na semifinal, se o site da Federação Mineira está certo, tá? O América foi eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro Sub-20. A gente enfrentaria na final o Cruzeiro, que inclusive eliminou a gente no Campeonato Brasileiro Sub-20, mas para tentar dar uma revanche na final aí no Campeonato Regional, mas infelizmente fomos eliminados pelo Coimbra. Coimbra é esse que terminou na vice-liderança na primeira fase do campeonato. Então, aparentemente é um time organizado, mas mesmo assim é obrigação do América, na minha opinião, passar do Coimbra no Sub-20, né? Então, uma vergonha aí para os nossos meninos que começaram o ano tão bem. Na Copa São Paulo Sub-20, revelou os atletas profissional, mas não conseguiu dar sequência e acabamos não chegando à final do Campeonato Mineiro. No futebol americano a gente não teve jogo esse final de semana, então estamos sem notícia aí. É isso, Jairo. Então é isso aí. Amanhã a gente se encontra lá, América e Vasco, 20 horas. Vão que vão. A gente curtam a Série A, moçada. Já dizia Ramon Gregório aqui, o integrante histórico do Decadentes. Curtam a Série A, vão ver os amigos, vamos nos encontrar lá. E vão que vão. Isso aí, América. Pode até dar certo no final, quem sabe, né? Tomara que estejamos errados. Torcemos. Um abraço a isso. Todos. Boa semana. Até mais. Um abraço. Valeu, galera.